Eu represento, revira a volta à máfia. Psicopata, bato louco, primo dando o troco, rimo só no pipoco, limo, sente o soco, mimo, moldo o seu desatino, pra ficar bem mais cretino, soldo o seu destino no filamento fino. Não sou mais que ninguém, mas não sou menos também, se quer provar que tem, sem pano e sem refém, eu tô aqui pelo bem, que assim seja, amém. Porém se o mal te convém, se não se aguenta nem vem, os verdadeiros não gela, os de brinquedo tem medo, os carniceiro, danguela, se mela, se rela o dedo, se abre feito janela, escancarada logo cedo, o cheiro ruim da panela revela o que tá azedo, jeito perfeito, sujeito de demonstrar seu defeito, efeito desfeito e no meu conceito, refeito e feito direito, respeito, então toma no meio do peito, suspeito, eu deito no mais profundo leito. Acordar é preciso, muito prejuízo, falso paraíso. Que é bem alto castigo, no mundo da fantasia é que mora o perigo. Ouça, acordar é preciso, muito prejuízo, falso paraíso. Saiba, que é bem alto castigo, no mundo da fantasia é que mora o perigo. Quem anda com porco farelo também come, traz a imundice no corpo, o lodo que o consome, parece até que tá morto, um indigente sem nome, e no total desacordo, o torto quebra e some, o jogo aqui é embaçado, o caçador é caçado, bobeou, dançou, tangou, ficou desesperado, vai ser rodeado, com fim programado, inocente ou culpado, cê tá acabado, tá vaiado, a real é bem triste, aí que um monte desiste, mas o forte persiste, enquanto o fraco assiste, tem uma pá que resiste, o lema é lute, conquiste, dou ponto pra quem insiste, pois a vitória existe, sem pagar de carranca, com microfone na mão, bandoleiro, sou idiota, fora do seu padrão, tem lugar na minha banca, quem não dorme na missão, guerrilheiro, vou que vou, até o mais alto escalão, né não? Acordar é preciso, muito prejuízo, falso paraíso. Saiba, que é bem alto castigo, no mundo da fantasia é que mora o perigo. Ouça, acordar é preciso, muito prejuízo, falso paraíso. Saiba, que é bem alto castigo, no mundo da fantasia é que mora o perigo. O vento sopra a favor de todo merecedor que lutar com louvor. Ninguém aqui é ator, o sofrimento tem dor. Na pétala de uma flor tem honra, sangue e amor. Mira-me, siga-me, vira-me se tiver. Conta-me, sonda-me, ronda-me se vier. Tomba-me, tema-me, fala-me se quiser. Puna-me, tenta-me, mata-me se puder. Né não, mano, sem condição, né não, mano. Uma pá de mentira que tira do sério, né não, mano. Né não, mano, só podridão, né não, mano. Ano após ano no mesmo critério, né não, mano. Tem poeta demais pra pouca poesia. Tem guerreiro demais pra pouca artilharia. Tem rebelde demais pra pouca rebeldia. Enquanto falta a verdade e reina a hipocrisia. É preciso, muito prejuízo, falso paraíso. Saiba, que é bem alto castigo, no mundo da fantasia é que mora o perigo. Ouça, acordar é preciso, muito prejuízo, falso paraíso. Saiba, que é bem alto castigo, no mundo da fantasia é que mora o perigo.